Às sextas-feiras, na sessão de música sem espinhas, a RDP África traz-lhe vozes da cidade, olhares, opiniões e estilos de vida. Retratos sonoros assinados por Gabriel Bagué Júnior. Já estamos em plenas vozes da cidade aqui na RDP África. Como é hábito, às sextas-feiras, viajamos por Lisboa adentro e vamos à procura dessas vozes que marcam não apenas a atualidade, mas que contam um pouco da história das relações entre os povos, que trazem ideias, que trazem propostas. É o caso de Tete Rico, que vai conversar com Gabriel Bagué. Muito bem, Gabriel Bagué Júnior, vamos em direto então para o Chapitó, em Lisboa. Conta-nos que ambiente encontraste por aí e que tal essa protagonista? Esta protagonista está inserida aqui num espaço junto ao Rio Tejo, para onde é possível constatar céu aberto. São várias as pessoas que aqui se encontram nesta esplanada, nesta escola circense, neste bairro histórico de Lisboa, à Sé, e a cobrir-nos nesta tarde informativa, aliás diria, nesta tarde sem espinhas e nestas vozes da cidade, temos Tete Rico, é presidente da Associação Chapitó, organização não-governamental existente há 28 anos. Pergunto-lhe, Tete Rico, em direto para as vozes da cidade nesta tarde sem espinhas, o que é, afinal, o Chapitó? Mas olha, ele a falar como se não fosse meu irmão. Por isso é assim, este Bagué, que é meu irmão desde sempre. Exatamente, eu gosto também de te ouvir neste papel assim tão institucional. Agora, eu também sou uma instituição. Não, eu não sou uma instituição, eu sou um projeto em construção, que é diferente. Por isso, estavas-me a perguntar o quê? Estava-te a perguntar como é que nasceu o Chapitó, o que é o Chapitó. O Chapitó tem feito imensas coisas, quer no plano cultural, no plano da ação social, no plano da solidariedade humana. E da cultura. E por isso, quer dizer, então, o Chapitó nasceu já nasceu comigo. Quer dizer, eu quando nasci já estava para construir, não fosse meu pai médico da lepra, e que também andava lá a tratar dos leprosos nos morros, isolados do mundo. Eu não estou isolada do mundo, mas também tenho aqui sim um morro no Castelo de São Jorge, que é exatamente o Chapitó e que é um projeto, é uma casa de cultura, onde nós formamos jovens, onde é uma casa aberta a público, fazemos um serviço público, com jovens e com o público em geral, na área da cultura, onde temos exatamente a parte da escola profissional, nível 3, por isso uma escola que se prepara para dar o salto para o quarto ano da especialidade, e onde temos também a área da reinserção social, naturalmente, porque trabalhamos também com jovens que estão privados de meio social, ou seja, com o Ministério da Justiça, jovens que, por isso, já cometeram algumas infrações, para não dizer, algumas asneiras. E então, esses jovens que têm oportunidade também são capazes de dar o salto por cima, e eles deram, e alguns deles já estão connosco aqui na escola, e neste espaço aberto que é o Chapitó, uma casa de cultura, da cultura a todos os países, e a África no coração, não é? Eu sei que a África está no coração, e pergunto, este sonhar África, este mês de maio, é o mês em que várias instituições se associam também ao continente africano. Como é que tem sido o sonhar África neste morro aqui que tu bem definiste, que é o Chapitó? Disseste bem. Não, então, quer dizer, pois nós estamos aqui assim, todos os domingos é dedicado à África, não é? Aqui sobre os auspícios da Manela Tavares, que é aqui uma colaboradora fantástica aqui de Chapitó, e outras tantas. Mas a Manela tem este papel preponderante aqui assim de animar os domingos. E por isso, quer dizer, nós, este é um projeto que já se desenvolve desde a altura em que o meu rico filho, chamado Nuno, o Nuno Rico Salgado, teve a bela ideia de dar um formato, uma forma, um projeto que é Sonhar África num outono em Lisboa. Do que o Gabriel sabe muito bem, porque esteve aqui assim dia e noite connosco e acompanhou-nos ao longo desses anos, já foi há alguns anos. E onde passou por cá, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Angola, todos os países de expressão portuguesa, não é? E foi fantástico, e continua a ser, e por isso todos os domingos recebemos aqui assim os nossos irmãos. Por outro lado, isto ao mesmo tempo que na tenda acontece em Europa e a América. Nós neste momento estamos com quem? Ulica. Com quem é que estamos? Olha, passa a Ulica. É uma assistente, de Tete Ricou. Nós já voltamos para um segundo momento desta conversa com Tete Ricou, a presidente do Chapitou, esta casa do mundo onde se cruzam culturas, saberes, mas também um pensamento humanista em prol daqueles que precisam de alguma solidariedade humana. Ainda hoje vamos aprender como é que se cria um palhaço, por exemplo. Estamos na Casa do Circo, onde se cria circo, na cidade de Lisboa. Estamos no Chapitou com o repórter Gabriel Bagué Júnior. Espera aí, Gabriel Bagué, aí no Chapitou. Também apetece, quem sabe, beber qualquer coisa e sentar-se numa esplanada? Várias coisas, desde caipirinhas a sumos naturais, para além da água natural, são vários os sumos naturais que aqui se misturam nesta belíssima esplanada com o Tejo profundo, sol, muito sol, imensas pessoas aqui sentadas e eu no interior de uma oficina rodeado de vários materiais de construção. A Tete Ricou prefere ser definida como uma construtora de projetos. Este mês de maio, curiosamente, é dedicado também às mulheres palhaço, mas também às mulheres em particular. Tete Ricou, como é que ficou definida esta ideia nesta conversa construtora aqui no interior desta oficina, a pensar nas mulheres, mas também no mundo? Não, a mim o que me parece é, quer dizer, a vida não é uma ideia, a vida é construção, temos que ir construindo a vida, não é? Pois às vezes as pessoas dizem, ah, tenho uma ideia. Não, nós temos é que ir construindo aquilo que, enfim, que vamos conquistando. E realmente o Chapitou é um projeto que está em construção e foi construído. E depois há, ortodoxamente falando, os cargos estatutários. Eu sou uma pessoa sem estatuto, porque eu já nasci com ele, não é verdade? E por isso eu tenho que dar estatuto aos outros. Tenho que dar estatuto ao rapaz, que vai virar um grande acrobata, ou ao outro que vai virar um grande trapezista. Esses é que têm que ter o seu estatuto, quando tiveram a oportunidade de o ter à nascença. Por isso, estamos aqui num belo gabinete, acompanhado aqui pelo Gabriel, o meu irmão, e pela Ulica, que é quem faz aqui assim a minha assistência nos bons e maus momentos, e que é uma pessoa também de Angola, e que foi ela que exatamente fez toda esta produção das mulheres palhaços, ao lado da África no coração, com a Manuela Tavares. E principalmente tempo que acontece a África no Bartô, e todos os domingos acontece, e os outros dias também acontecem outras atividades, com o Brasil, com a Argentina, com tudo isso, nós temos as mulheres da Europa e da América na tenda. E por isso, as mulheres, não vou dizer as mulheres ao poder, porque, quer dizer, é uma frase feita, mas tem que ser, não é, amigos? Meus irmãos, a gente convença-se de que nós estamos com tudo na mão. E basta olhar aqui para o Gabriel, porque realmente quem manda aqui somos mesmo nós. Mas porquê? Porque nós os fazemos. Nós somos a maternidade, nós construímos os projetos, nós temos a nossa economia social muito presente, porque nós somos, se não forem as mulheres em casa a fazerem as suas economias, como é que era, não é? Realmente é assim, nós temos um sentido muito amplo da humanidade e da vida e das pessoas, e o Chapitou pensa um bocadinho nisso tudo. É realmente uma casa com muitas mulheres, a maioria. Temos alguns homens, mas são muito dirigidos por nós. E eu com a vassoura atrás, sempre com a vassoura atrás, para limpar de vez em quando algumas coisas e outras para dar no rabo de quem for. Por isso, isto tem que se levar um bocado a brincar, as coisas que são bastante sérias, como é o Chapitou, e por isso não tivéssemos nós uma casa de artistas de circenses, e é onde o palhaço é uma das figuras principais, porque eu assumo como mulher palhaço de profissão, e por isso um palhaço é uma figura polivalente, num espaço pluridisciplinar e multicultural como é o Chapitou. E por isso, meus irmãos, meus amigos, do fundo do coração, com todos aqui assim, entre uma esplanada e um espaço oficinal, tudo é possível no Chapitou e, quem diz, na sociedade, não é? Eu acho que o Chapitou pode ser um modelo de sociedade. Eu pensei, o construiu e está aqui para ser avaliado. Venham, digam, ajudem-nos a construir e, se melhor entenderem, podem levar este modelo para as Angolas, para São Tomé, para Cabo Verde, para onde quer que seja. Eu tenho saudades desses países, não tenho, há muito tempo que não viajo por lá com espetáculos, não é? Mas qualquer dia passarei, porque eu acho que depois disto tudo feito, eu posso realmente pôr-me à prova e nada mais tenho provar, se não pôr em prática e multiplicar este tipo de projetos para outros países, que possam ter interesse em mudar alguma coisa na sociedade. Eu acho que a sociedade tem que ser repensada, as democracias têm que ser reanimadas e eu acho que as oportunidades têm que ser cada vez mais dadas. E se forem bem passadas as oportunidades, eu acho que nós teremos um equilíbrio social muito maior. É possível construir e fazer economia social brincando e sonhando? E construindo, já agora remato, mas eu acho que sim, tudo é possível. Até porque as pessoas que não riem não são pessoas sérias, não é? E por isso é uma frase também, não fui eu que a disse, quem disse foi Fellini, que é um grande realizador italiano dos anos 60, mas é realmente uma verdade, quer dizer, e é preciso levar a sério as coisas até que nós possamos fazer delas uma brincadeira. Isso é uma forma até de comunicarmos, não é? Quando um circo chega a uma terra e o palhaço cabe-lhe a ele, enfim, denunciar, chamar a atenção, brincar com alguma dificuldade ou não que as coisas que a terra tenham assim. A primeira coisa que a gente faz quando está num circo em itinerância é ir ao café. E no café a gente percebe tudo o que acontece. E depois, quando se entra em pista, já estamos a brincar com aquilo que e as pessoas aí são cativadas, são chamadas à atenção e assim se vai dignificando e estimulando o papel da cultura, não é? E do circo no mundo do espetáculo, não é? Construindo, mas também sonhando, enquanto aqui conversamos no interior desta oficina, lá fora, alguém toca percussão. Uma das facetas desta escola circense, aberta ao mundo, mas também a Lisboa. Já voltamos para mais um momento de conversa com Tete Rico. Olá, Gabriel. Olá, o operário. Eu acho que foi interessante essa tua deixa, achei de facto curiosa. E aqui no interior do Chapitó, onde mantenho na companhia da Tete Rico nesta oficina, onde a partir daqui é possível construir várias coisas no Chapitó. E são várias as atividades que aqui, ao final do dia, nesta escola circense pode fazer, a saber, malabarismo, sapateado, interpretação teatral, capoeira, técnicas circenses, expressão dramática, bem como ateliês para crianças. Mas, de encontro com o Sonhar África, posso referir, por exemplo, a título informativo, que data de 1990, um conjunto de vozes que passaram por aqui, como, por exemplo, Cesária Évora, Chico Serra, Finca Pé, Julinho da Concertina, Paulino Vieira, Sérgio Mica, Vasco Martins, Eduardo Paim, Filipe Moquenga, Fruta Tropical, Irmãos Cafala, Irmãos Verdades, Catila Mingas, Milita, Paulo Flores, Raul Ouro Negro, Tete Lágrimas e As Lamingas, várias vozes africanas que começaram e passaram por aqui, por esta escola do mundo. De volta à conversa nesta oficina, Tete, o que é que vai acontecer futuramente aqui no Chapitó, depois deste mês ter sido dedicado às mulheres? São várias as iniciativas que estão previstas. Quais são? De qualquer maneira, estou aqui assim tão bem tratada pelo meu amigo aqui assim. Não, mas é assim, nós temos, quer dizer, vamos ter o Dani Medeiros no dia 7 de junho, aqui assim no nosso tanque, aqui assim no Bartô, o Cabace, o Mofuneza, e o Jô, e temos também à terça-feira, temos aqui assim à terça-feira um grupo de pensantes sobre os destinos do mundo e do país. Ela está a ser apoiada por uma outra pessoa e até fala-nos agora do pensar crioulo cabo-verdiano. Exatamente. Uma outra pessoa que é o Lico, então, Lico, mas que é o Gant de Rincón em Crion, que é o Santos Cabral. É um grupo pensar o crioulo cabo-verdiano, exatamente. Isto é à terça-feira, porque nós pensamos aqui também, não é? Porque antes de dar o salto mortal ou sermos imortais, temos que pensar, não é? E pronto, e por isso, entre a música e o pensar, entre terça-feira e domingo, pronto, temos a África connosco, não é? Como acabou de dizer aqui assim o Gabriel. Relembramos uns, encontramos outros, e cruzamos aqui sim as culturas do mundo, não é? Como é que tem sido este cruzamento de culturas do mundo? Não, tem sido maravilhoso, porque há assim uns crioulos, assim, uns louros altamente crioulos, depois há aqui assim uns quer dizer, há assim um cruzamento aqui assim de culturas que realmente, quer dizer, faz-nos crescer de uma maneira tão grande, que realmente o mundo acaba por ser um só, não é? E não é, e não será nunca mais irá ser um mundo tão esquartejado como foi até aqui há uns anos atrás. Estava-me aqui assim a perguntar há bocado o Gabriel, de quando data esta casa? Esta casa data de século XVI. E quem passou por cá? Não sei mesmo, mas sei que neste momento tudo passa e tudo acontece. E por isso neste momento estamos no século quê, Daniel? Século XXI. Epá! É que é já muito século, não é? Eu já quase que estou com um século, mas ainda estou aqui assim para agitar aqui assim a vida dos que estão a crescer e aproveitar daqueles que já por cá passaram. Eu acho é que exatamente se a juventude souber e se a velhice pudesse, não é? E por isso eu acho que a África tem uma sabedoria muito grande nas gerações mais antigas, não é? É realmente gente de contar histórias e de falar. Quer dizer, há um carinho muito grande pela gente da terceira idade, não é? Pela gente mais idosa. E até isso aqui nós aprendemos, não é? Porque uns estão a nascer e outros estão a aprender, e essa troca de idades, de culturas e de espaços e saberes no Chapitó é pequeno, mas cabe tudo. E neste caber tudo, como é que tem sido esta relação? O Chapitó é aquilo que deveria ser uma cidade, o mundo. Como é que Lisboa pode ser incluída neste mundo que é o Chapitó? Eu acho que o Chapitó é essa cidade do futuro. A cidade do futuro, não esquecendo aquilo que aprendemos, como eu estava a dizer, trabalhando o presente, porque tem que trabalhar muito, não é? Eu tenho aqui umas 20 horas diárias, muito bem acompanhada, com uma bela equipe. O Chapitó são 120 pessoas a trabalharem e por isso, quer dizer, o resultado deste trabalho é devido a uma grande equipe, mas, quer dizer, se não for um trabalho exaustivo, o Chapitó não conseguirá responder ao projeto que se propõe, que é realmente uma nova sociedade. Eu acho que temos que, como eu disse há bocado e não vou repetir-me, temos que reinventar as cidades. Eu acho que os países que estão agora, os países mais emergentes e que estão em crescimento e que estão a nascer, acho que era bom olharem também para aquilo que já está feito. Aproveitem em Boleia. Eu acho que são experiências que me parecem que podem ser muito úteis. Nesta Boleia e nesta reinvenção do mundo, o que é que pode ser feito? O que é que pode ser melhorado? Bom, quer dizer, para já, é assim, o nosso amigo Obama, é meu amigo, porque, eu, aliás, o meu nome neste momento, atualmente, é tetéobamachapitó.org. Por isso, podem registar e mandar para cá, para o nosso blog. Podem entrar no nosso blog. Como é que se chama o blog, Ulica? Dá-lhe um bocado a palavra. chapitoblog.blogspot.com. Não percebi qual é o blog. chapitoblog.blogspot.com. Voltando ao diálogo com a TT Obama, chapitó.org, qual é, portanto, o deveria ser, como é que poderiam ser as cidades do futuro? Não, o que eu queria dizer é que, assim, tem as suas continentes, ou seja, o Obama disse, yes, we can. E eu digo também, eu estou absolutamente de acordo com o Obama, yes, we can. Aliás, ele será, enfim, sem falsas expectativas, mas não acreditando que é possível mudar, eu acho que ele é a grande mudança. Agora, não pode ser é yes, weekend. Porque se houver muitos weekends pelo meio, as coisas não se constroem. E isto eu não estou a ofender ninguém, mas quer dizer, umas 20 horas aqui assim bem passadas, faz tudo. Curto, é curtido, é bom estar, trabalha-se, pensa-se e agita-se. É preciso ter o prazer de fazer também as coisas. Mas os weekends, o weekend tem que ser de vez em quando, não pode ser sempre. E o Obama disse sim, yes we can. E eu acredito, sem dúvida. O Obama representa, do ponto de vista mundial, uma nova esperança para o mundo? Não tenho dúvida, eu acho que é absolutamente, absolutamente. Agora, até porque ele também é muito giro, a gente também não se importa, que é porque o mundo do espetáculo também aprecia, não é, as coisas que são bonitas. E quando elas são bonitas e são glamourosas e são efetivamente boas, os nossos afetos também se recompõem, não é? E por isso, nós que trabalhamos com a miséria humana, temos que ter sempre na ponta da língua uma boa imagem, não é? E trabalhar realmente a autoestima dos jovens e das jovens. E por isso, quer dizer, o Obama é muito bonito, não é? Ela também é linda. Agora, é um casal brilhante e eu acredito que sim, que as coisas vão. Quanto ao canito que eles quiseram levar lá para a casa, vamos pensar, porque porque, pronto, estou a brincar, enfim, nós também temos que brincar um bocadinho nestas oportunidades que nos dão. Foi uma grande oportunidade estar aqui com o Gabriel, mas isto é porque nós acompanhamos também a história, não é, do outro lado, dos outros continentes, como foi realmente esta eleição do Obama, e foi eleito. Agora, e por isso ele levava lá o tal do cão para as crianças dele e não sei o que e tal. E a gente, além das revistas, vai sabendo, para além das coisas mais importantes e que ele está a tentar fazer, que acredito que vai, e nós temos que olhar positivamente para estas mudanças do mundo. Essa é uma delas, não é? Estávamos a falar de mudanças do mundo, essa é uma delas. Quanto ao Chapitou, humildemente, é um pequeno espaço, onde como é uma pequena tenda onde toda a gente cabe e é, na solidariedade da festa e na construção de outros mundos e de outras sociedades que eu acho que todos nós merecemos, porque somos seres vivos, é porque estamos aqui para nos entendermos e para construirmos e darmos novas propostas, não é? Desenvolvimento para todos os outros países que infelizmente não têm tido essa oportunidade, e evitando qualquer tipo de guerra mundial, evitando qualquer tipo de outros produtos mais que atrapalham aqui assim a saúde ecológica e social do resto do mundo, não é? Foi a voz de Tete Ricou, a mulher palhaço, mas também a construtora deste espaço que se designa por Chapitou, mesmo no coração de Lisboa, na freguesia da Sé, olhando para o Tejo, mas pensando também no alcance social que esta escola circense tem tido nestes 28 anos, entre sonhar África, mas também entre malabarismos, entre o sapateado, a interpretação teatral, a capoeira, os ateliês para crianças e a magia que vai marcando esta escola. Entrou jornalista, repórter, sai artista, Gabriel Bagué no Chapitou, nestas Vozes da Cidade de hoje. Às sextas-feiras, na sessão de música sem espinhas, a RDP África traz-lhe Vozes da Cidade. Olhares, opiniões e estilos de vida. Retratos sonoros assinados por Gabriel Bagué Júnior.